Mesmo que diga que é de vez, vou estar a mentir. E se eu disser que foi tudo confusão, não falo com o coração, não falo com o coração. E se eu disser que ainda não é tarde, não é amor, não é verdade. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Domingo à Tarde. Cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico para 11 de novembro de 2012. As portas hoje abriram-se com uma música até bastante recente e uma música calma, é um facto. Mas hoje não vai ser assim. Fizemos aqui a exceção à regra, mas não vai ser assim. A edição de hoje vai trazer-vos outras músicas que não essas. Essencialmente serão músicas entre o final da década de 90 e o princípio da década de 2000. Não vá. Meados de meados, por aí. Vamos começar. Já começamos, aliás, com Carolina Deslandes e este seu fantástico tema que dá para o nome de Não É Verdade. Um tema que até faz parte deste ano de 2012, que está quase a findar. Mas vamos ter aqui outras músicas que não fazem parte deste ano. Vamos ficar, por exemplo, com a música To Give, dos Silence 4. É ela que vai abrir esta primeira sequência de quatro músicas do nosso programa, do nosso Domingo à Tarde. Vamos também ficar nesta edição com um outro tema dos U2. Estes os ouvintes bem conhecem, é de facto também daquela altura. A música chama-se chama-se Beautiful Day. Por aqui também um outro tema, neste caso da cantora Alizé. A música que vamos aqui ouvir chama-se Lolita, Moi Lolita. E depois a música então da cantora Celine Dion. Ela traz-nos One Heart. Músicas que dão início à edição de hoje do nosso Domingo à Tarde. Espero sinceramente que fique connosco nas próximas duas horas e que tenha então connosco uma boa tarde de domingo aqui mesmo na Antena Web. again, I told you before. The beautiful smile hides a troubled soul. Sad faces influence so easily. I already have enough of that inside of me. So funny, you're still around after all these years. Ran away so many times, always ended up here. Could not ask for a thing from you. All you gave me I for it to lose. You see, it's all too sad for me. It's too hard for me to believe. It's too painful for me. It's so hard for me to give. Scared to jump, too dumb to fly. What side is stronger on this double-faced mind? I make lies all day to keep the pain away, away, away. God knows my sins are ready to pick to pay. Even the tears I forget to take. Maybe I should try to lick them off your face. And though I do try the best I can, you had to be me to understand that it's all too sad for me. It's too hard for me. So hard for me to give. Love it. clearing the sea out, see the bedroom fires at night, see the oil fields at first light, and see the birds with a leaf in their mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. Bye. can run and you can begin in a place where you don't fit in, 'cause love will find a way. Yeah, when you're down you can start again, turn around anything you're in, love will find a place. If you got one heart, you can fall a thousand times, you can feel like you've lost your mind, but love will find a way. Oh yeah, yeah, admit it, can change your life in a moment, can make it right, love will estamos depois de Alizé, aliás, de Celine Dion com este One Heart, antes Alizé com Manolita, antes também ficamos com o Beautiful Day dos U2 e antes ainda com a música dos Silence for To Give. Mais quatro que vamos ouvir nesta edição do nosso programa, do nosso Domingo à Tarde, agora para ficarmos com música de Nelly Furtado, chama-se o tema I'm Like a Bird. É uma música bonita que vamos aqui então recordar. Vamos também ficar com Dido, o tema chama-se Home, é a segunda música desta sequência, da segunda sequência do nosso Domingo à Tarde. Vamos também ficar com dois temas mais calminhos, When You Believe, a música de Whitney Houston com Mariah Carey, e também a música da cantora Emilia. Ela traz-nos Big Big World, são as duas últimas desta segunda sequência, mas ainda há muito mais para ouvir nesta edição do nosso Domingo à Tarde. Fique por aí ouvinte, porque certamente não se vai arrepender. Vamos à música então, ficamos com estes temas. Eu volto aqui um bocadinho então para mais música. Deixo-vos então com grandes sonoridades. Ficamos então com estes quatro temas. E daqui um bocadinho eu volto. Tive aqui um pequeno contratempo e já está quase resolvido, mas vamos então à música. Primeiro com Dido, vamos chegar aqui um bocadinho aqui às voltas aqui à questão. Primeiro com Dido, o tema chama-se Home, é ele que vamos ouvir, ou esta música que vamos ouvir já de seguida aqui no nosso Domingo à Tarde. Vamos à música então. Like a ghost, don't need a key. Your best friend, I I've come to be. Please don't think of getting up for me. You don't even need to speak. When I've been here for just one day, you'll already miss me if I go away. So close the blinds and shut the door. You won't need other friends anymore. My love is great. Antena Web. Sintoniza-te, sintoniza-te, sintoniza-te. Many nights we pray with no proof anyone could hear. In our hearts a hope for song we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. Oh yes, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to if you leave me, but I do feel I will miss you much, miss you much. E aqui estamos outra vez, depois de Emília. Bonita música esta, Big Big World, música que acabamos então de escutar nesta edição do nosso Domingo à Tarde. Vamos continuar com um grande sorriso, Smile, é como se chama a próxima música aqui deixada pelos Vitamin C. O nome que devem então ter em conta. Vamos também ficar com Hands Clean, música de Alanis Morissette, recordando mais uma das grandes músicas da cantora canadiana. Vamos também ficar com uma outra música, e este tema é mais uma das recordações bem saudosas. Música que vamos ouvir então dos Savage Garden, chama-se I Knew I Loved You Before. Ora, é mais uma daquelas bandas que certamente os ouvintes terão muitas saudades, tal como por exemplo dos Backstreet Boys. A música que vamos aqui ouvir chama-se I Want It That Way. E são então as próximas quatro que vamos ouvir. Duas boys band para fechar esta terceira sequência de quatro músicas do nosso programa. Ainda vamos ter Cher, Shania Twain, enfim, música boa para animar aqui a malta. Mas antes de tudo, os Vitamin C com o tema Smile. That you wanted to. Cliche of the day, c'est la vie, that's just life. It ain't easy. It's so tough. It ain't easy. What you gonna do, say what you gonna do? Put a smile on your face. I'm great one and all. Happiness, trust, I know we are wishing you. You could have come from Jamaica or Honolulu. Hey, keep a smile on your face and see the good that you do. When I say up a door, smile, and everything will be fine. You don't know all the vibe kicking me inside. Love it when you smile, you look beautiful like that. Mugging from top. Your dimples are so cute. A lot of happiness in smile. If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it wasn't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Antena Web. Sintoniza-te. Maybe it's intuition, but some things you just don't question. Like in your eyes, I see my future in an instant. And there it goes, I think I found my best friend. I know that it might sound more than a little crazy, but I believe I knew I loved you before I met you. I think I dreamed you into life. I knew I loved you before I met you. I have been waiting all my life. There's just no rhyme or reason, only the sense of completion. And in your eyes I see the missing. desire. You are. Aqui estamos, depois destes momentos musicais, que neste caso finalizaram com o tema dos Savage, aliás, com o tema dos Backstreet Boys, I Want It That Away. Agora vamos por um breve intervalo. As portas vão fechar-se na primeira parte com mais músicas. E que músicas que eu hoje trago para vocês nesta sequência última do Domingo à Tarde? Vamos acabar com uma musiquinha, aliás, vamos começar, aliás, com uma musiquinha. Que me desperta a mim uma certa, um certo estado de paz. Música Amazed dos Lone Star. Vamos ouvir então daqui um bocadinho. Deixa-me só dizer-vos que também vamos ter música dos Matchbox 20. Vamos aqui recordar o tema Band. Ainda também I Wasn't Man, a música de Donny Braxton. E também Higher dos Creed. São quatro músicas que são do ano 2000 e vão fechar a primeira parte do nosso Domingo à Tarde. Espero então que tenham a continuação de uma ótima tarde connosco. Daqui a um bocadinho há um breve intervalo e Faith Hill com Breathe vai se encarregar de abrir a segunda parte deste mesmo espaço radiofónico. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que têm passado pela nossa página e deixado o vosso gosto, facebook.com/radioantenaweb. Estamos a contar convosco, já sabem, passem por lá e façam-nos também companhia. Agora sim, Lone Star com Amazed para ouvir já a seguir. Vamos à música então. Every time our eyes meet, this feeling inside me is almost more than I can take. Baby, when you touch me, I can feel how much you love me, and it just blows me away. I've never been this close to anyone or anything. I can hear your thoughts, I can see your dreams. I don't know how you do what you do. I'm so in love with you. It just keeps getting better. I wanna spend the rest of my life with you by my side, forever and ever. Every little thing that you do, baby, I'm amazed by you. In the dark, your hair all around me, baby, you surround me, you touch every place in my heart. Oh, it feels like the first time, every time. So in love with you, it just keeps getting better. I get too tired to make it. Be my breath so I can walk. And if I need some other love, then you give me more than I can stand. When my smile gets old and faded, wait around, I'll smile again. Shouldn't be so complicated. Just hold me and then, or just hold me again. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in, and this is how we really end. With you and me, we'll be end. If I couldn't sleep, could you see? Could you paint me better off? Could you sympathize with my needs? I know you think I need a lot. I started out clean, but I'm jaded. Just falling in, or just breaking my skin. Can you help me? I'm bent. I'm so scared that I'll never get put back together. Keep breaking me in. This is how we really are, with you and me. Cada vez mais a sua rádio. He was my man, but actually tell you the truth. Ain't nothing, why don't you ask him? And maybe you could be more intense than we're not me. And hopefully you won't die. All of the reasons why his love didn't count and why we couldn't work it out. The only difference is to live.

feel you breathe. As all the walls come tumbling down, closer than I've ever felt before. And I know, and you know, there's no need for words right now. And I can feel you breathe washing over me, and suddenly I'm melting into you. There's nothing left to prove. Olá, olá, ouvintes! Bem-vindos à segunda parte do nosso Domingo à Tarde. Tudo bem consigo desde há um bocadinho? Pois é, cá estamos e para mais um momento musical. Uma segunda parte, como vocês sabem, é sempre mais pequena do que a primeira. Mas enfim, o que importa mesmo é passar o domingo connosco. E vamos, desde já, trazer aqui festa. Música de Gloria Estefan, chama-se Mi Cuba Libre. É a música que vamos ouvir já de seguida. A juntar a esta está a música de Sergio Glass, Por um Café, Por um Hello. Mírame. A música também que vamos aqui ouvir de Sergio Contreras e também uma outra música que dá pelo nome, aliás, é dos La Oreja de Van Gogh. É uma música que saiu neste ano de 2012. É uma exceção à regra? Aliás, neste caso são quase todas exceção à regra. Deixa-me cá ver. Não, e daí não. É só mesmo esta exceção à regra. Ora, eu estou a falar, como disse, de uma música, por acaso ainda não disse, que é do ano de 2012, portanto é mais uma. É tal de exceção, outra música de Sergio Contreras, de certa parte também é de 2006, portanto já passa a primeira metade da década de 2000, mas esta sim, é de facto a maior exceção de todas. A música, então, dos La Oreja de Van Gogh chama-se Dia Zero. É como se chama, ou Dia Zero, é como se chama esta música, então, como vos aqui ouvir, nesta edição do nosso programa Domingo à Tarde. Já sabem, então, grandes músicas para ouvir. Vamos começar a bailar com Gloria Estefan e Mi Cuba Libre. Curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada que no veo desde niña. Tierra dorada que no veo desde niña. de pueblos y gentes que yo he conocido, pueblos y gentes que yo he conocido. Curioso destino que aún me separa, curioso destino que aún me separa de mi tierra dorada que no veo desde niña, mi tierra dorada. Eres parte de mí, de Na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Hacerme daño fingiste, que por pena hacia mí a mi lado seguiste. Qué triste fue el cómo lo hiciste, qué triste fue el cómo te fuiste. De verdad niña no caíste, de esa manera más daño me hiciste. No me vengas con cuentos, con miles de esas historias y lamento. Ya sabes que yo no miento, no quiero ni verte, lo siento. No me vengas con cuentos, con miles de esas historias y lamento. Ya sabes que yo no miento, no quiero ni verte, lo siento. Mírame y dime a la cara, no te quiero. Eres cobarde, mira lo que has hecho. Has destrozado este amor sincero. Ay, mírame y dime a la cara, no te quiero. Eres cobarde, mira lo que has hecho. Has destrozado este amor sincero. No me digas más que no te atreviste, que por no hacerme daño fingiste, que por pena hacia mí a mi lado seguiste. Qué triste fue el cómo lo hiciste, qué triste fue el cómo te fuiste. De verdad niña no caíste. Mi vida no sé si sigue después de ti, lo intentaré, ha de ser así. Eso sí, si algún día dejó de amar, se lo voy a decir, no como tú, vete de aquí. Que tu cobardía me ha hecho ser infeliz, que tu cobardía me terminó por un día. De verdad niña no caíste, de esa manera más daño me hiciste. No me vengas con cuentos, con miles de esas historias y lamento. Ya sabes que yo no miento, no quiero ni verte, lo siento. Con cuentos, con miles de esas historias y lamento. Ya sabes que yo no miento, no quiero ni verte. Ay, mírame y dime a la cara, no te quiero. ¿Quieres cobarde? Míralo, mira lo que has hecho. Ay, mírame y dime a la cara, no te quiero. Has destrozado y este amor sincero. Oh, E aí estamos depois de La Oreja de Van Gogh, a música, aliás, Dia Zero, a música de La Oreja de Van Gogh, que fechou esta penúltima sequência do programa e a primeira da segunda parte. Vamos agora ficar com mais 4 para fecharmos então a edição de hoje do nosso programa. Mais 4 músicas do ano de 2001, andará por aí, enfim. Vamos ficar, aliás, nem são todas, algumas até não são. Vamos, por exemplo, ficar com duas. Esta da Britney Spears é de 99. I Was Born To Make You Happy é dessa altura, é 99. Por aí também a música Can't Get It Now, dos Suede. Logo depois Prince, com The Most Beautiful Girl In The World, que é a mais antiga de todas. E também Lionel Richie, com Don't Stop The Music. São as últimas 4 da edição de hoje do nosso Domingo à Tarde. Quero enviar-lhe um forte abraço e agradecer-lhe de forma muito sincera pela companhia nestas cerca de 2 horas de emissão. Fique por aí, ouvinte. Tenha uma boa tarde. Daqui a pouquinho não perca mais uma edição de Em Cartaz com Rodrigo de Almeida. Boa tarde, então. Até ao próximo domingo. Fique bem. o site da sua melhor sintonia, www.radioantenaweb.info. The music, the music, the music, the music, the music, the music.